Caixa de Pandora, o programa que vai passar a ouvir a partir de agora. As problemáticas da sociedade em análise, comentário, debate e discussão. Os temas que realmente nos importam. Semanalmente, Ana Santos, Maria Cunha e Sofia Teixeira recebem os mais diversos convidados. Caixa de Pandora, todas as terças-feiras, às 19h. Sejam bem-vindos ao primeiro de muitos programas do Caixa de Pandora. E por ter sido hoje o dia tradicional da latada académica, o tema do nosso programa não poderia ser outro senão a inserção e desinserção nas praxes. Sofia, boa tarde. Mas o que é afinal a praxe? Olá, boa tarde a todos. Segundo as pesquisas que nós levamos a cabo, a praxe é um conjunto amplo de tradições, usos e costumes que se praticam e se repetem ao longo dos anos no foro universitário. Está fortemente ligado ao conceito de praxe académica, a tradição de integrar os calouros na sua nova escola e nos próprios costumes, pelo que a praxe tem também um ritual iniciático fortemente hierarquizado. Nessa hierarquia encontramos, portanto, os doutores e os calouros. É por isso mesmo que temos aqui hoje no Caixa de Pandora a Micaela, doutora de Ciências da Comunicação, e a Cátia, calouro de Ciências da Comunicação. Mais uma vez, boa tarde às duas e obrigado por terem aceito o nosso convite. Micaela, antes de mais, conta-nos, explica-nos o que é para ti a praxe. Ser praxador. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e boa tarde. Ser praxador é uma experiência muito boa, mas nada vai tirar a experiência que eu tive como calouro. Foi uma forma de inserir no grupo e conhecer o meio académico. Também foi uma forma de conhecer Vila Real e de me adaptar e conhecer o meu grupo com quem eu ando hoje em dia. Não é nada mais do que, e como disseram muito bem, uma forma de os calouros unirem-se, criar amigos, fortes laços de amizade e é uma forma também de já uma lição para a vida. Quanto a ti, Kátia, tu que és caloira, exatamente do curso em que a Micaela é praxadora, podes dizer à vontade, sem represálias, o que é que sentes relativamente às praxes e todo esse evento, tudo o que isso engloba? Antes de mais, boa tarde a toda a gente. Sinto-me um bocado obrigada a dizer bem das praxes, não é? Porque senão vou chegar lá fora e vou ser praxada. Então, as praxes não são nada de mal. É das melhores coisas que a vida académica tem, porque sem dúvida nenhuma é o melhor meio de inserção de qualquer calouro. Convém-se dizer que tu gostas, és adepta das praxes, convém aqui para os nossos ouvintes ficarem Sim, claro, a saber. Sim, claro que sou, afinal de contas é com a praxe que nós começamos a conhecer a universidade, as pessoas da universidade, a cidade, os sítios onde a gente para, onde nós podemos conhecer tudo e todos. As praxes é para isso mesmo que servem, não é para pôr os calouros a chorar, é nada dessas coisas. Micaela falou que para ela a praxe é a união entre os calouros. Tu sentes isso? Sentes que a praxe foi para ti uma união com os teus colegas? Não muito, porque eu acho que os calouros começam a absorver muito aquilo que se passa relativamente com os doutores. Portanto, conforme os grupos de doutores que existem, vão-se formando os grupos de calouros. Então, ou nós calouros tentamos ser o mais unânimes possível e começamos a criar os nossos próprios laços de amizade, ou então nós vamos ser sempre influenciados por aqueles que já estão cá há mais tempo e que nos praxam. E foi isso que aconteceu, eu acho, um pouco, em CC. Quando dizes que para ti a praxe é das melhores coisas que a vida académica tem, portanto, identificas isso como única, exclusivamente, pelo conhecimento que te traz a praxe? Pelo conhecimento da universidade, da cidade? Não. Ser calouro, a praxe faz com que nós calouros possamos fazer tudo aquilo que nós quisermos. Nós podemos gritar, podemos saltar, podemos estar completamente todos sujos, podemos andar de pijama pela rua, que toda a gente vai olhar para nós, vai se rir, mas nós não nos vamos sentir humilhados, vamos nos sentir divertidos, porque só podemos fazer isto agora, porque se fossem condições normais, não poderíamos fazer, íamos ser ridículos, e assim não, assim somos calouros. Olhem para mim, eu sou calouro, estou a fazer figuras ridículas. Para ti, então, tem um quanto de liberdade, é isso? Tem, muito, muito. É muito bom para soltar grandes gargalhadas, nos rirmos uns dos outros, nos divertirmos ao máximo. Micaela, tu já foste calouro? Uhum. Gostaste do teu tempo de calouro? Gostei. O que é que nos tens aqui a contar desses tempos nostálgicos? Olha, primeiro do que tudo, sou madeirense. E eu tenho sempre isso tenho nota-se, oportunidade. Nota-se. Ah, só para falar madeirense, eu falo. Não. Depois, quando eu cheguei cá, uma forma para as pessoas me identificarem era madeirense. E eu sei que cá em Vila Real há outros madeirenses e todos nós já passamos por esta fase. Sendo caloira e sendo madeirense, obviamente que passo muito mais tempo cá em Vila Real, só vou à Madeira nos tempos de férias. Estou a falar disto porquê? Porque passo mais tempo cá. E eu tive, por exemplo, o facto de ter madrinha, padrinho, ajuda, porque são eles no início, quando não conhecemos ninguém, são os tais papás de cá da nossa cidade académica. Ser de caloira foi muito bom. Juro, foi como a Kátia aqui estava a dizer, foi uma altura em que eu pude gritar, foi dançar o bailinho da Madeira à frente da câmara, foi saltar, apanhar água, foi na altura da latada, ficar toda molhada e ria, porque sabia que se fosse para fazer figuras, era naquele momento. Então aproveitei ao máximo e é isso que quando estou a falar com os meus calouros, é aproveitem isto ao máximo, divirtam-se, porque isto é o espírito das próprias praxes. É se divertirem e aproveitarem, porque depois não vão ter muito mais para isto. Sabes que há pessoas que não encaram a praxe como um divertimento. Uhum. Há calouros que a praxe é tudo menos divertimento. Uhum. E falam sem praxe, só lhes vem à cabeça a palavra humilhação. Exato. Tiveste este ano experiências com caloiros? Tive. Tive uma caloira, não posso dizer, obviamente. Foi um caso, pronto, como tudo, nem tudo corre bem. Felizmente no nosso curso nunca tivemos nenhum problema muito grave, tirando alguns problemas de saúde, alguns calores que desde o primeiro dia, e a Kátia aqui pode afirmar isso, exatamente, desde o primeiro dia em que eles foram obrigados, e isto mesmo, foram obrigados a porem na parte de trás do cartão de identificação com que eles tinham que andar, os problemas de saúde que eles tinham, se eles sentissem-se mal durante as praxes, eles tinham que vir falar com o doutor e dizer, estou-me a sentir mal. Assim sendo, alguém ia pô-los a casa, ou punham-os do lado, e tinham sempre, estavam isso sempre com a companhia do doutor. Cátia, é verdade, confirmas? É verdade. Confirmado. Tendo esses problemas, houve outros, mas nada que não se... Resolva, não é? Houve um calor que se tornou antibraço. Mas como, e na altura, por acaso, cheguei a falar com essa pessoa, por simples factos de... o calor não querer ser sujo, ou seja, toda a gente sabe que existem as praxes sujas e, como eu já disse, nada mais do que por divertimento, isto é para se divertir, e o calor não percebeu isso na altura e, além do mais, faltou respeito a um doutor. Isso foi para nós o pior momento, porque faltar a educação não é só por sermos doutores, não é só por outras causas, por causa que somos todas as pessoas ali, todos, pelo menos, temos de ter, no mínimo, um mínimo de educação. Na altura, cheguei a falar com essa pessoa e disse que essa pessoa tinha ofendido o doutor logo, tinha faltado ao respeito. Assim sendo, a educação aqui é o momento-chave. Tanto como nós temos de ter educação, respeito para com os calouros também tinham de ter educação e respeito para connosco. E isso é o momento-chave. É pena que essa situação tenha se ocorrido, mas tudo resolveu bem e todos os calouros ali deram razão aos doutores porque é que tinha acontecido e para nós foi interessante ver isso e de aí toda a gente deu-nos apoio, porque foi um caso triste, mas é como tudo, existem momentos infelizes. Kátia, relativamente ao que ouviste agora, queria-te fazer uma pequena pergunta. Há opiniosos, dentre os quais pessoas com quem nos cruzamos na rua ainda hoje, eu e a Sofia, que consideraram que a praxe é uma espécie de violência doméstica, que é tolerada, exatamente, violência doméstica, que é tolerada e que tem o objetivo da sobrevivência dos caloiros. Achas que é assim? Não concordo. É assim, dependendo do curso para curso e de ideologias de curso, talvez, existem vários tipos de praxe. Por exemplo, eu entro no curso de Ciências da Comunicação e não entro num curso de desporto, por exemplo. Portanto, se eu entrasse num curso de desporto, eu ia ter muitas mais praxes físicas. Eu ia encher, eu ia rastejar, eu ia fazer tudo esforço físico, porque eu ia para um curso que envolvia muito do meu corpo. Enquanto que se eu for para um curso de Ciências da Comunicação, eu não sou obrigada a fazer isso, porque eu não vou ter cadeiras que me exijam isso. Portanto, o facto de dizerem a violência doméstica, se calhar é por aí, porque vêm os calores a encher, porque vêm os calores no chão, do quadro. Violência doméstica, eu penso aqui que eles estavam a falar mais a nível psicológico. Ah, pronto, também existe a outra vertente de praxe, que é a praxe psicológica. Isso depende muito das pessoas que nos praxam. Há praxadores que também não gostam disso e que não fazem. Eu, no meu curso, só conheço um doutor que faz praxes psicológicas. Dentro de dezenas de doutores, não é? Depende muito do curso, depende muito das pessoas e da ideologia do curso também. Micaela, queres referir aqui alguma coisa? Defender aqui a tua estirpe perante estes comentários citadinos? Bem, como toda a gente tem a sua opinião. E não é a primeira nem vai ser a última pessoa que vai dizer isso sobre as praxes. Daí haverem os antipraxes, não é? Obviamente que há pessoas que não sabem praxar, não é? Temos de ter em consideração, e eu lembro, não sei se pronto. Houve uma reunião de praxadores logo no início, e eu lembro-me de ter pedido para falar na reunião, que foi que estavam todos a dizer: ah, o que é que vamos fazer nas praxes, como é que vai ser? E eu lembro-me de ter posto a mão no ar e ter dito, e eu já me arrependi de ter dito, mas eu disse: além de tudo, podem fazer à vontade o que quiserem das praxes, mas lembrem-se sempre que os calouros são pessoas. E eu fui gozada por ter dito isto, mas é verdade. Temos que ter, como já disse há pouco e vou voltar a repetir, tem que haver educação no que fazemos e temos que saber os nossos limites. Os calouros também sabem os seus limites, quando estão a ser praxados, sabem, é lá, isso eu não vou fazer porque também já não tem nada a ver com o que eu sou, não é? E é uma coisa que eu até já tinha dito a várias calouros. Também temos de ter em consideração que há limites, quer a nível culturais, quer a nível religiosos, quer a nível da própria saúde, e sem sendo isso, como já disse e volto a repetir, as praxes são para se divertirem, são para se inserirem num grupo académico, nada mais do que isso. Agora, faltar ao respeito, obviamente às pessoas que acabou já devem ter sentido ofendidos, também ao doutor que já devem ter sentido ofendidos, mas como tudo, na própria vida há momentos em que vai haver acontecimentos negativos, e agora às praxes, é outra fase da vida em que podemos aprender com os nossos erros. E também nos podemos preparar, não é? Principalmente os calouros, podem-se preparar para o que vão enfrentar. É uma forma, as psicológicas e isso, é uma forma de nós começarmos a sentir-nos mais confiantes de nós e seguros e saber com quem é que nós podemos contar para nos ajudar. Exatamente. Futuro, é? E é por isso mesmo que as praxes são logo no início e não é no fim do curso, não é? Tem uma lógica. Vocês falaram agora, veio agora à conversa, os antipraxes. Tudo bem, as praxes são elementos de inserção, é isso que vocês acham. E quem se declara antipraxe? São postos de lado? Vocês acham que se declaram antipraxe porquê? Posso falar eu? Os antipraxes são completamente renegados. Eu vejo isso no meu Mas curso. Porquê? Porque talvez porque a praxe é, lá está, é o primeiro passo de uma vida académica. E aquela pessoa que se declara antipraxe não vai praxar, não vai trajar, não vai à latada, não vai aos sítios onde toda a gente que é praxado e que praxa, toda a gente se encontra. Portanto, logo à partida, por não frequentar esses espaços, vai ser posto de lado, não vai conhecer ninguém. E a nível do curso, em termos de aulas e assim, eu noto, por exemplo, no meu curso, que o facto dela, não daquela pessoa que que se declarou antipraxe, dela ter feito isso, ela automaticamente está posta de lado. Porque nós somos um grupo que estamos sempre juntos nas praxes, que saímos à noite porque saímos cansados das praxes, mas já deixa lá, somos calouros, vamos nos divertir, vamos sair todos juntos. Formamos um grupo, formamos grandes laços de amizade. Ela automaticamente é posta de lado. É antipraxe, não é do nosso meio. Acho que é um bocadinho assim. Mas, por exemplo, isso acontece com os antipraxes. Nós temos outra situação no ICCE, que há um aluno que não queria ser antipraxe, mas também não queria ir às praxes, porque não é muito a onda dele. Mas o facto de ele não se querer declarar antipraxe, nós estamos bem com ele. Ele frequenta os mesmos sítios que nós, ele fala muito bem connosco. Ele não fez o filme de fazer isso não porque vou-me sujar, ou fazer isso não porque não quero estar a rasto. E isso, se calhar, para os calouros, ouvir um calouro a dizer isso, é se calhar é um bocado... Se eu faço, porque é que tu não queres fazer? Uhum. Então é um bocado, fica um bocado posta de lado. Mas sabes que, é assim, todos temos a suscetibilidade, cada pessoa é diferente. Daí essa pessoa não se declarou antipraxe, mas no fundo ele é um bocadinho. Vocês só não o põem de parte, vocês, estou a referir calouros, uhum, na generalidade, não é nada pessoal, porque simplesmente porque se declarou a antipraxe, isso não é inserção, mas desinserção. Acredito, mas uma pessoa que se declarar antipraxe automaticamente está a dizer que está unicamente para fazer o curso, não está para viver uma vida académica. Porque o facto de nós entrarmos na universidade não é só fazer um curso, não é só mudar de cidade, deixar os pais, deixar a terrinha. É muito mais que isso, é uma vida completamente diferente, que tem evolução. E temos várias pessoas ao pé de nós que estão na mesma situação que nós. E uma pessoa pôr-se de parte logo, se calhar é por isso que se fica um bocado renegada. Micaela, agora sim, peço-me essa desculpa, mas de facto queria aqui ouvir outra vez. Acho que não tenho muito a acrescentar do que a Kátia diz. Obviamente que ela a falar de se o caô do antipraxe se é posto de lado ou não, só mesmo a Kátia que pode falar, porque eles é que passam mais tempo juntos. Eles é que têm aulas, nós, prestadores, só estamos com eles às horas já estipuladas. Por acaso, o calor em questão, só falo porque é onde que eu tenho conhecimento, nunca tive problemas com o calor, mas realmente é uma pena, porque, como já foi dito aqui por ela, é uma fase única e a vida académica é começada pelas praxes. E quem é que está aqui, estando aqui em Vila Real, sendo ela uma boa cidade académica, como é que nós vamos passar 3 anos de licenciatura, por exemplo, vamos no nosso caso, 3 anos de licenciatura sem ir a uma latada, sem trajar, que é um momento único, que é um momento em que nós sentimos não superiores, que não me sinto superior para usar o traje. Sinto aquele alguém. Espírito... Sinto alguém, é verdade. Já não sou pó como os que hoje. Não, mas é um momento interessantíssimo. Em que Portugal, por acaso, tem muito esta tradição. E agora, imaginando, fazendo estes 3 anos, sem ter feito parte de todo aquele momento maravilhoso que tem sido até agora, e nem acredito que já está a acabar, mas já está, sem imaginar ter feito parte da praxe, sem ter conhecido aqueles todos, faz-me pena. Mas pronto, como tudo na vida, de certeza absoluta que elas vão conseguir. Falando agora de um exemplo prático, em Viseu, este ano, a praxe ficou suspensa até dia 8 de novembro. Não sei se vocês tinham conhecimento disso, porque os caloiros alegavam que durante o Rally das Tascas, eles foram obrigados, não é normal, a circular de bar em bar, beber até não poder mais, e no final eles são encaminhados para uma discoteca, e de onde o Conselho de Veteranos supostamente retira dividendos. Kátia, sentiste algum comportamento semelhante nas praxes? Alguma vez sentiste-te usada pelos teus doutores? Não, nada disso. Os meus doutores, não tenho razão de queixar nenhuma dos meus doutores. Sou um bocado suspeita, não é? Porque tenho aqui uma doutora ao lado, mas não, é verdade. Acho que tem que haver um certo tipo de relação caloiro-doutor. A relação dentro da praxe e a relação fora da praxe. A relação dentro da praxe é uma relação com limites. É uma relação de respeito acima de tudo e saber que há ali uma hierarquia. A relação fora da praxe é totalmente diferente. É onde nós começamos a ter laços de amizade, começamos a conhecer melhor e aí sim podemos tentar, sei lá, ter conversas sobre então e a praxe. O que é que estás achado, o que é que não tens? O que é que tu achas que nós estamos a fazer mal e o que é que tu achas que nós estamos a fazer bem? E a partir daí o doutor vai começar a pensar a opinião dos calouros em relação à sua praxe e vai começar a ver que atitudes deverá ter para o futuro ou não. Se me senti alguma vez pressionada dessa forma, não. Nada, e eu acho que os doutores sabem que, além de sermos caloiros, somos pessoas, como disse a doutora Amigas. Alguma vez te mandaram fazer alguma coisa que tu não gostasses? Alguma vez sentiste que estavam a abusar de ti, que estavam a ultrapassar os limites, os teus limites? Já fiz várias praxes que não gostei, que não queria fazer, mas fiz na mesma. Porque queres dar alguns exemplos? Sem represálias. Ah, não, à vontade. Não, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma praxe onde nós já tínhamos enchido bastante e depois fomos jogar um jogo que era a bomba. Portanto, nós íamos a correr, isto no Jardim da Carreira, aquele chão que é só terra batida. Então imaginem as nossas mãos já todas, não é, calejadas, em ferida, porque estávamos sempre a encher, e fomos jogar um jogo onde a doutora dizia bomba e nós temos que nos atirar para o chão. Ora, portanto, eu tinha que me atirar para o chão, mas eu não consigo suportar-me no chão sem ser com as mãos. Apoiar-me no chão sem ser com as mãos. Então, ela diz bomba e eu caio no chão e apoio-me com as mãos. Tudo bem, acaba o jogo, as minhas mãos já todas esfoladas, eu chego à beira dos doutores e digo, eu não posso jogar mais porque tenho as mãos assim. Ah, Caloira, não faz mal, pronto, não jogo mais. Entretanto, diz uma doutora, Caloira, não vai jogar mais. E eu, não, doutora, tenho as mãos assim neste estado. Claro, não me interessa, vai jogar. E eu tive que ir jogar. E fiquei chateadíssima porque eu já não podia mais. E depois fui falar com a doutora veio falar comigo, aliás. Então, galera, estás chateada comigo? E eu, claro que estou. Ela, porquê? E eu, porque eu não podia. E ela, mas é caloira, tenho que fazer aquilo que eu quero. E depois acabámos as duas por nos rir da situação e depois acabámos por ficar grandes amigas. Porque lá está, é tudo praxe, é tudo... A praxe é uma coisa que, irreal. Aquilo que acontece na praxe não podemos levar a sério, porque é tudo uma brincadeira, é tudo mesmo para, nós, para nos prepararmos, saber que ao longo da vida vamos encontrar pessoas boas, pessoas más e pessoas que parecem boas mas não são. Uhum. E a praxe faz-nos abrir um bocadinho os olhos para isso, porque encontramos vários tipos de praxadores que nos mostram as diferenças entre as pessoas e a forma como nos praxam, se calhar... Dá-nos a entender muito bem isso. E tu, Micaela, já assististe nas praxes a comportamentos que tu consideras que são excessivos, que não deviam ter sido feitos? Tens algum exemplo prático? Também sou muito assim suspeita, não é? Tal como na altura que eu fui caloira, também senti algumas coisas que não estavam certas. E agora, como praxadora... Tentei mudar e as minhas praxes são muito simples. E aqui a Kátia influenciou. Mas o que eu vejo é, há vezes há momentos em que muitos levam para o lado mais característico sexual. E isso para mim não acho isso muita piada. Mas pronto, cada um sabe como praxe e fui como disse há pouco. Cada caloiro sabe o que é que pode e não deve fazer. Mas tirando essas praxes, acho que tudo tem corrido bem. Como a Cádia estava aqui há pouco a dizer, e acho que disse muito bem, a praxe é um bom momento para conhecermos as pessoas. É uma boa forma de conhecermos o grupo. E nem sempre, e aqui já é um conselho, na altura da praxe, uma boa forma de já criarmos um grupo para o resto do nosso curso, para o resto da nossa vida académica. Mas preparem-se que esse grupo nem sempre pode ser definitivo. Aquela pessoa com quem nós estamos desde o início, daqui a uns meses, podemos deixar de falar com essa pessoa. E formam-se os tais grupinhos. E acho que em todos os cursos há sempre grupinhos. Sobretudo no nosso, que tem muitas pessoas, não é? Exato, sim, sim. E se há tradição nas praxes, essa recai para a latada, cujo principal observador é o venerável ancião que estará connosco na segunda parte do Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. E se não ouviu a primeira parte do programa, saiba que está com o Caixa de Pandora, o programa que não o deixa ir embora. É verdade, Sofia, estamos de volta e com o mesmo tema, mas com um novo convidado, com o Venerável Ancião. Boa noite, Venerável Ancião, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, antes de começarmos com tudo aquilo que queremos saber do Venerável Ancião, queríamos primeiro que clarificasse perante os nossos ouvintes o que é para si a praxe académica. Antes de mais, boa noite a todos. Estou leitor da Rádio Universidade, é um prazer e uma honra ser o primeiro convidado do Caixa de Pandora. E para esclarecer, portanto, a pergunta que me faz, a praxe académica é um conjunto de usos e costumes que visam integrar e respeitar uma tradição que nos vai sendo passada através do tempo, que visa manter o espírito universitário, portanto, basicamente manter as tradições, e para que o traz como movimento de união académica e de igualdade em todos os estantes perdure, e como tal, portanto, que todos os novos alunos que entram na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro sejam integrados portanto, e inseridos no novo meio, e que saibam assim corresponder, portanto, os seus familiares às expectativas que têm em relação a eles a acabar os seus cursos, como é óbvio. Nós tivemos conhecimento de um caso de uma caloira de enfermagem que infelizmente não pôde estar presente. Essa caloira declarou-se antipraxe por duas razões. Primeiro, porque acha que a praxe demora tempo ou mais, porque têm demasiado tempo a serem praxados e depois porque o curso que ela frequenta, enfermagem, exige muito dela, exige muito estudo e sempre achou que a praxe era muito abusiva, abusavam do tempo dos caloiros. Como venerável ancião, não acha que é tempo a mais a praxe? Bom, a praxe é tempo a mais, é um aspecto relativo. Obviamente que a praxe tem horários a cumprir e a praxe visa... costuma-se dizer, aliás, o código da praxe é extremamente explícito nesse aspecto. É que a linha entre o praxador e o praxado é muito ténue, ou seja, a noção de praxe para um é diferente para o outro, mas há um meio comum a respeitar, que é a noção de que a praxe deve ser integradora. Cabe à consciência, e felizmente tem corrido bem, dos doutores ou dos praxadores terem noção de quando é que chega... quando é que devem parar, sempre na tentativa de zelar por um melhor interesse do caloiro. Infelizmente, ocorrem casos de pessoas que não aceitam muito bem as praxes da forma como elas são. No entanto, estranho-me ser um caso de enfermagem, sendo um dos cursos onde há menos taxa de chumbo, portanto, a taxa de sucesso é relativamente grande. São raros os alunos que chumam a enfermagem devido ao excesso de horário que eles têm, e as praxes de enfermagem, pelo que sei, e tive a oportunidade de visitar a escola de enfermagem numa das primeiras ações desde que sou vulnerável, a receptividade que tive foi excelente. Fiquei bastante satisfeito com a forma como a praxe ali desenvolvia, principalmente pelo espírito académico que existia em enfermagem, quebrando um bocado aquela velha guerra entre enfermagem e o TAD, que felizmente hoje tende a acabar, visto que a enfermagem está integrada na nossa universidade. Pareceu-me até que a enfermagem era um dos exemplos. Recebo constantemente mails e telefonemas do pessoal de enfermagem que está à frente da praxe, que me vai comunicando constantemente todos os problemas que possam existir e que esperam não existam. Lamento que, obviamente, que um caloiro tenha esse problema de achar que a praxe tardou bastante, mas admira-me no universo de, não sei, aproximadamente 100 caloiros, que seja apenas um a queixar-se também, não é... Obviamente que todas as queixas são importantes, mas espero que não... que se resolve esse problema, não? Houve no ano passado um referendo no qual uma das cláusulas referia à duração das praxes. Em votação na UTAD, definiu-se que as praxes deveriam permanecer nos mesmos moldes. No entanto, apenas 25% dos alunos foram votar. Não deveria ter existido uma nova votação? Eu compreendo que as pessoas têm necessidade de que haja uma nova votação, nem que seja para que o resultado fosse diferente. A questão é que numa praxe académica, 25%, eu penso que nem 25% dos alunos votaram para as eleições para a sessão académica. Tem isso sim importância dentro dos alunos, e obviamente que tem, mas as praxes não têm menos. E a questão é que é muito simples. Nós não temos culpa que os alunos só votem 25%. A noção é que desses 25%, 90% votaram a favor das praxes e da continuidade delas nos mesmos moldes. E o Sr. Ministro, obviamente, que pretende regular a praxe da mesma forma que acha que a praxe não deve existir. Ele quer regular a praxe por achar que nós somos fascistas e buçais, que é uma ofensa extremamente grave para alunos universitários. Eu quero recordar ao Sr. Ministro, e espero que ele ouça a Rádio Universidade, que só fazia bem, queria recordar ao Sr. Ministro uma coisa extremamente importante, que é, em 1969, quando se secretou o luto académico, enquanto que o Sr. Ministro estava exilado no estrangeiro e a maior parte das pessoas que lutavam contra o regime se escondiam em tipografias, os estudantes saíram à rua, deram a cara e foram os únicos que enfrentaram o Estado Novo de cara. Olhos nos olhos, enfrentaram o Presidente da República, viraram costas ao Presidente da República, pediram a palavra, foram apedrejados, presos, foram as únicas pessoas que deram a cara, tiveram de decretar a luta académico. As únicas pessoas que protestaram contra o Estado Novo, cara a cara, foram os estudantes, e é ofensivo chamar-nos fascistas e buçais, quando o Sr. Ministro, nessa altura, possivelmente estaria exilado em França, portanto, a fazer política de jornal. E eu não posso aceitar que uma pessoa que diz que é contra a praxe queira regular a praxe, que é um contrassenso completo. Se eu sou anti-praxe, por simplesmente não tem nada a ver com a praxe, né? Tenho que lutar pelos direitos das pessoas, com certeza, mas se eu não sou católico, eu não estou preocupado que as pessoas vão à missa ou tentar regular a que horas é que elas entram na igreja, como é óbvio. Quanto ao tempo da praxe, a questão que me colocou no princípio, obviamente que uma das maiores preocupações que existe é a praxe noturna, até que horas é que a praxe deve durar ou não, até porque nós temos a preocupação que os alunos não faltem às aulas. Eu quero relembrar um aspecto muito importante. A praxe nasce em Coimbra, há um século e meio atrás, mais ou menos, com o intuito, precisamente, que os alunos que vinham do interior não faltassem às aulas. Qual era o problema? Uma pessoa que chegava do interior, já uma cidade como Coimbra, sem os pais, não é? Com dinheiro no bolso, tinha à sua disponibilidade tudo aquilo que podia ser, menos a ideia de ir às aulas, quer dizer, a possibilidade de sair à noite até às horas que quisesse. A praxe surge um bocado para regular isso. Era uma segurança que os pais tinham, sabendo que os caloiros, à chegada à universidade, às 9 da noite tinham que estar em casa porque não podiam faltar às aulas no dia seguinte. Isto foi avançado, obviamente, hoje não se aplica. No entanto, a ideia que nós temos é que a praxe tende, essencialmente, para proteger os caloiros de se desviarem do seu curso normal, de acabarem o curso. Eu dou-lhes exemplo, medicina veterinária, que é um curso onde, no princípio, houve uma pequena questão que, felizmente, ficou resolvida. E em medicina veterinária, o acompanhamento dos caloiros é total. As pessoas podem dizer que a praxe dura até muito tarde, mas a questão é que os doutores acompanham os caloiros às aulas, ao refeitório, em todos os aspectos da vida deles, acompanham-nos a estudar. Portanto, isso é um exemplo de que a praxe pode durar muito, mas pode, nesse aspecto, ser viável. Pretender defender os caloiros através do tempo que demora. Armando Mascarenhas Ferreira referiu ainda que o reitor será responsabilizado civil e criminalmente por qualquer ato que possa acontecer. Já aconteceu algum ato relevante, negativo, que, tal como ele diz, são fascistas? Felizmente não aconteceu nenhum, até porque temos estado a trabalhar bastante em conjunto com a reitoria. Essa responsabilidade que o Sr. Ministro imputou aos reitores é, no mínimo, uma atitude cobarde de parte do Ministro. Qual é a ideia? Eu sou contra as praxes, portanto, qualquer problema que aconteça, vou responsabilizar civil e criminalmente o responsável pela instituição por ele não fazer nada, que é ridículo, que é por conivência, ou seja, ele não fez absolutamente nada, simplesmente permitiu que a praxe existisse dentro dos portões da universidade, recorde-se, e como tal é conivente criminalmente e civilmente contra os problemas que surjam com os calores. O Sr. Reitor, na sessão de boas-vindas que deu no auditório, na aula magna, onde eu também estive presente, fez questão de referir que realmente as praxes corriam o risco de poder acabar caso acontecesse algum problema. Nessa medida, falei com o Sr. Reitor e fui visitar várias instituições aqui em Vila Real, onde tentei perceber realmente se existiam ou não problemas e tentar evitar os problemas. Portanto, alertei. A primeira coisa que fiz como vulnerável foi visitar o CIFOP, enfermagem, e visitar o SDRM, para explicar a todos os pontos da UTAD. Obviamente eu fiz também em Chaves, até porque sou aluno em Chaves, para tentar alertar todos os cursos e todos os responsáveis da praxe dos problemas que podiam existir este ano e, portanto, que teríamos de estar todos muito atentos a que não houvesse exageros por parte de praxadores e, obviamente, também exageros por parte de calores, também há calores que abusam, como devem imaginar. Portanto, toda a gente está alertada, fomos muito claros no que dissemos, explicamos que algum problema que acontecesse, a responsabilidade seria nossa como Conselho de Treinos e minha como vulnerável, e não queríamos responsabilizar o Sr. Reitor e iríamos responsabilizar diretamente o praxador que tenha abusado, não tenha entendido os moldes em que a praxe deve ser feita. O que o Sr. Ministro quer dizer é que, quando há algum problema na praxe, que felizmente são raros, isso deve à tolerância das outras pessoas. Eu acho completamente ridículo que se possa chamar tolerância à quantidade de pessoas que tentam, dentro da praxe, organizar as coisas de forma que nada aconteça de mal. Eu lembro que o Conselho de Treinos tem como função trabalhar para evitar que haja problemas. Nós visitamos constantemente, não há nenhum curso em Vila Real que faça uma praxe noturna sem que o Conselho de Treinos esteja presente ou um veterano da nossa confiança esteja presente. O que é que isto significa? Há cursos que pretendem fazer praxes à noite, ou por acharem que é mais interessante, ou por acharem que é a tradição que assim lhes dita, e sempre que é feita uma praxe à noite é comunicado ao Conselho de Veteranos, é feito um pedido através via mail ou via telefone para mim ou para qualquer membro do Conselho de Veteranos, e nós com certeza disponibilizamos a praxe, desde que seja nos locais onde são considerados, portanto, solo praxes ou sítios onde pode efetuar praxe, e desde que tenha a presença de um membro do Conselho de Veteranos, para evitar exatamente que haja problemas. Portanto, eu não estou a ver aqui nenhuma tolerância por parte de ninguém da academia. Obviamente, nós não estamos a ver uma pessoa a ser maltratada e sermos tolerantes ou permitir isso, obviamente, que devemos todos ser os primeiros a criticar-se algum abuso. Eu peço a todos os doutores que me estejam a ouvir, ou praxadores, que se houver um veterano que cometa um abuso, obviamente que denuncie essa situação. É pouco provável que isso aconteça, porque nós reunimos regularmente para evitar alguns abusos. A ideia da praxe é exatamente todos nós, ninguém é impune na praxe, não é? Todos somos punidos. Quem cometer um exagero, obviamente, tem que ser punido por isso e deve ser denunciado, seja por quem for, seja por um calouro, seja por um secundarista, seja por quem for, isso é igual. Relembro que estamos a ouvir o Caixa de Pandora e que connosco está o venerável ancião João Pedro Vagaroso a falar de praxes, da inserção e da desinserção. João Pedro Vagaroso, estávamos a falar de acusações que podemos fazer, de denúncias. Houve uma denúncia, e não há muito tempo, na Universidade de Viseu, que nos contam que até dia 8 as praxes foram canceladas por haver um abuso para com os caloiros, nomeadamente obrigá-los, e digo isto entre aspas, a beber bebidas alcoólicas de um sítio onde retiravam fundos monetários. Esse obrigar a beber é no tradicional Rally das Tascas, que também temos cá em Vila Real, é importante citar isso, em que os caloiros são, entre aspas, obrigados a circular de bar em bar, bebendo até não poder mais. Eu acho essa noção, e há vários pontos. A questão de obrigados é engraçada, porque ao acharmos que os caloiros são obrigados, mesmo que seja entre aspas, a beber, é estar a chamar aos miúdos de mentecaptos ou então de inocentes, não é? Porque, então, são pessoas que vêm para o ensino superior e não mandam nelas próprias e bebem não querendo. Portanto, eu não acredito muito que... Toda a gente vai achar isto muito polémico, eu vou dizer, mas eu não acredito que as pessoas sejam obrigadas a beber e não digam, olha, desculpa, eu não quero beber álcool, não bebo, ponto final. Cada um manda em si próprio. Eu nunca na minha vida fui obrigado a fazer nada em praxe que eu não quisesse ou que não aceitasse à partida. Quanto ao Rally das Tascas, que existe em todas as academias, isso é uma atividade onde ninguém é obrigado a participar no Rally das Tascas. O que aconteceu em Viseu é que as pessoas que chefiavam a praxe estavam acusadas de ganhar dinheiro dos bares por levarem para lá os calores para beber. Que eu recordo, isso acontece em todo lado e nunca foi denunciado, porque isso é uma guerra entre bares. E se um bar não foi beneficiado com essa atitude, aparecem logo praxadores que estão ligados a esse bar a denunciar a situação. Se não reparemos, cada vez que há uma festa de curso, cada vez vez que há uma festa da latada, cada vez que há uma noite nas barraquinhas, quer dizer, então nós também estamos a fazer da praxe um negócio. Não sei até que ponto o limite entre o que é negócio e o que não é para a praxe é muito relativo. Senão teremos que acusar também os senhores que vendem traje de dizer que os símbolos têm uma ordem X para se pôr na capa para que comprem mais símbolos. Quando isso é completamente mentira, não há ordem nenhuma, cada um põe os símbolos que quiser, desde que seja no sítio correto da capa. Mas há lojas que dizem que os símbolos têm que ser estes 5, né? É uma forma de venderem mais. Tem que dizer que têm que comprar o escadote e a colher obrigatoriamente, porque faz parte, quando há uma série de coisas que não fazem parte. Cada um faz negócio à sua maneira. Infelizmente, a praxe vem muitas vezes junta com o negócio. Agora, devo relembrar que na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro não há uma única coisa que seja ligada à praxe que mexa com o dinheiro do que no que toca ao Conselho de Trenos. Ou seja, o Conselho de Trenos tem fundo de maneio zero, zero cêntimos positivos, zero cêntimos negativos. Nós não ganhamos um cêntimo com a praxe. Tudo o que pagamos é do nosso bolso. Nada que o Conselho de Trenos gaste, o Conselho de Trenos tenha com o Conselho de Trenos é financiado por ninguém, à exceção da Associação Académica, que organiza os eventos académicos da UTAD, com a conivência e com o consentimento do Conselho de Trenos. E, portanto, nós não temos absolutamente dinheiro a ganhar nenhum. O Conselho de Trenos não organiza festas para ganhar dinheiro. O Conselho de Trenos não ganha dinheiro com ralis de tascas, nem com latadas, nem com serenatas, nem com nada absolutamente. Pagamos os nossos jantares, pagamos o nosso gasóleo, pagamos as nossas entradas nas discotecas e nos bares. Não há bares que nos ofereçam copos para nós para lá caloiras. O Conselho de Trenos não tem departamento financeiro, digamos assim. Portanto, infelizmente em Viseu tem. Obviamente que estou de acordo com os nossos colegas de Viseu quando sentem que são injustamente acusados de fazer negócio à custa da praxe. Porque, quer dizer, então, o que é que diremos das comissões de curso que fazem festas para angariar fundos para viagens? Então, nós quando andámos no 12º ano, fazendo uma festa para o bairro de finalistas, se víamos álcool é porque obrigámos os alunos do 10º ano ou do 7º a beber para Londres passar um fim de semana. Acho que isso é um bocado exagerado, parece-me a mim. No entanto, o reitor quis lavar dias as suas mãos, não é? E cancelou as praxes. É para demistificar que nós colocámos a questão. Fazem muito bem. Acha então que foi um lavar de mãos por parte do reitor? Da Universidade de Viseu, do Instituto de Viseu, sim. A suspensão das praxes foi um lavar de mãos? Não, eu acho que os reitores estão todos um bocado com as mãos apertadas, infelizmente. Porque, repara, a posição que o Sr. Ministro os coloca é, se acontece alguma coisa, vamos supor, eu como vulnerável ancião, dá-me um devaneio qualquer e decido partir uma perna a um caloiro. Isto é uma barbaridade. Isto é uma barbaridade, mas é só para dar um exemplo. O Sr. Reitor, obviamente, tem que cancelar as praxes, não é? Tem que cancelar as praxes porque já lhe dei a desculpa que o Sr. Ministro precisava, porque senão quem vai pagar a perna do caloiro é o Sr. Reitor, porque ele é que é responsabilizado segundo o Sr. Ministro. O problema é que os reitores estão nessa situação de mãos atadas e não sabem como controlar dentro de portas o que acontece, porque no tal cancelam as praxes. Felizmente, o nosso reitor é a favor de que as praxes continuem porque tem a noção da quantidade de alunos que são integrados através da praxe na Academia da UTAD e vamos mantendo contacto para que nenhum problema desse aconteça e, obviamente, que ele confie em nós e nós também confiamos nos nossos praxeadores para que não haja problemas, para que o seu reitor não tenha que chegar a essa posição ou nós, porque nós também podemos cancelar a praxe em qualquer momento caso achemos que há abusos, como já avisei a todos os cursos. Vamos agora falar de dois assuntos que causaram muita polémica e que têm vindo a causar alguma polémica. O Tribunal, no ano passado, entendeu que a ordem dada a 4 caloiros na Quinta do Bonito para barrarem uma caloira, Ana Francisco, era caloira na Escola Superior Agrária de Santarém, barraram-na com excremento de porco. Depois, mais tarde, já na escola, obrigaram 2 caloiros a fazer o pino sobre um penico cheio de excrementos de vaca. E isto foi tudo um castigo por terem atendido uma chamada da mãe no telemóvel. O que é que um venerável ancião pode ou deve fazer quando vê estes casos? Entendamos que há diferentes reações aos comportamentos. O que para mim é aceitável, para outra pessoa pode não ser aceitável. Claro. Mas neste caso, nesse caso, maioria que isto foi um abuso de poder. Não será quase maioria, será 99,9%. É bem mais do que quase maioria, a não ser esses 4 normais, que não consigo arranjar outro nome, é que não concordam que isso é um abuso total. O que é que um vulnerável ancião deveria fazer nesse aspecto? Quer em termos praxísticos ou em termos civis? É que em termos civis, obviamente denunciá-los e acha que a pena que foi aplicada é pouca. Em termos praxísticos, fazia-lhe o dobro, possivelmente, que era para ele sentir na pele, que isso é uma barbaridade que não se faz a ninguém, como é lógico. Isso é uma estupidez. Quer dizer, esses indivíduos não merecem sequer usar um traje académico. Os indivíduos que fizeram isto eram caloiros. Fizeram-no por ordem de um doutor. Eu estou a falar dos doutores, não estou a falar dos caloiros. Ah, mas os 4 indivíduos eram mesmo os caloiros, exatamente, foram mandados Eu não estava a falar dos 4. Eu pensei que estava a dizer que os 4 indivíduos eram os doutores que tinham mandado um caloiro fazer. Os doutores que mandaram fazer é que são os deficientes, por amor de Deus. Eu, se na minha academia tiver doutores a fazer isto, obviamente que os vou denunciar. Sou o primeiro a ir à polícia denunciá-los. Aliás, o nosso papel é exatamente esse: é falar. Nós temos reuniões com os caloiros para saber se está tudo a correr bem, o que é que eles fazem, o que é que não fazem, se eles acham que há abusos. Eu já tive reuniões com vários cursos onde, vamos supor que há uma queixa, há uma mãe que telefona porque o meu filho chegou tarde a casa e não conseguiu ir às aulas de manhã. Já aconteceu. A primeira coisa que fiz como vulnerável ancião e fez o Conselho de Veteranos foi comunicar ao curso, fazer um decreto comunicando ao curso que se teria que reunir comigo. Reuni com vários cursos onde poderia ter havido um ou outro problema, o que é que normal que aconteça, infelizmente. E exatamente para resolver esses problemas, reuni com os cursos, falei com os calores a sós, os calores puseram-me as situações todas, depois falei com os doutores, tudo ficou resolvido, os problemas acabaram aí. Agora, se os doutores fazem uma barbaridade dessas, se isto acontece, acontece em Vila Real, eu nem reúno com os cursos, eu simplesmente cancelo a praxe nesse curso e vou tentar saber junto dos calouros quem foram os doutores que mandaram e levá-los a tribunal se for preciso. É perante notícias de comportamentos como estes que muitos dos calouros que entram agora e que entrarão futuramente irão optar por se tornar antipraxe, porque ao mínimo sujidade optam pela facilidade. Claro. Antipraxe não é sinónimo de antissocial a nível universitário? Bem, antes, pelo contrário, tenho grandes amigos antipraxe. Já numa reunião que tive há dias recordei que tive em 98, mais ou menos, no Porto, pertencia à Universidade de Luzia, tive um debate com um membro dos Antípodas, que é uma associação antipraxe, que curiosamente era meu colega e que nos damos super bem, que somos extremamente amigos. No entanto, ele é antipraxe e eu sou a favor da praxe. Isto não é uma questão. Eu não acredito que uma pessoa por ser de esquerda e outra de direita as pessoas se deem mal. A questão podem divergir, desde que convires numa situação. Nenhum antipraxe me vai dizer que nós queremos o mal dos caloiros, nem queremos que os caloiros não sejam integrados. Quanto ao aluno ser antipraxe, tem todo o direito e tem todas as regalias que um aluno necessitário que outro aluno tem. A única diferença é que um aluno que se declara antipraxe ou que pretende declarar-se antipraxe não deve, porque não faz sentido nenhum, usufruir daquilo que um aluno que foi praxado usufrui no aspecto académico. Eu digo que o aspecto académico é o aspecto do traje académico, o aspecto da latada, porque realmente se um aluno secretar antipraxe, para que é que ele vai cair à latada? Não faz sentido nenhum, não é? Eu sou um decreto antipraxe porque não gosto da praxe. Portanto, também não estou preocupado em não ir à latada, vamos supor. Eu não sou católico, eu não estou preocupado com as pessoas que se casem pela igreja. Se eu não sou católico, para que eu vou casar pela igreja? Só pela festa? Mas lá está, mas isso é completamente contrário ao verdadeiro espírito do catolicismo, não é? Quer dizer, eu sou católico, sim senhor, quero me casar pela igreja. Se não sou, não me caso pela igreja. Então esta, só sou católico no dia de casamento, que é mais bonito. É bonito. É uma coisa que acontece na academia. As pessoas só são a favor da praxe quando é para trajar, para meter as fitinhas, né? E para ir para a latada. É isso, não são todos a favor da praxe. Quando é para ser praxado e sentir o amor à universidade e para cumprir com os horários, para conhecer as pessoas, para conhecer as colegas e para se interajudarem, aí já são contra a praxe porque vão ter que andar a sujar-se. Ninguém manda sujar porque gostamos de ver suja. É uma questão, já acaba cada praxador, né? A noção de integração, de tentar integrar e de conhecer melhor uns aos outros. João Pedro, na primeira parte do nosso programa, nós tivemos cá uma caloura de Ciências da Comunicação que deu o seu relato acerca de uma colega que se declarou antipraxe este ano. Não sei se tem conhecimento disso, de uma caloura de Ciências da Comunicação. Não, ainda não tive. E gostava que essa colega que se declarou antipraxe viesse falar comigo exatamente para que eu a tentasse demover e para tentar explicar que não tem que ter medo da praxe. Segundo o conhecimento que temos, ela declarou-se antipraxe por entre várias razões. Uma delas foi o facto de não gostar de praxes sujas. Essa colega que veio cá dar o testemunho, que é a favor da praxe, disse que a caloura que se declarou antipraxe automaticamente foi considerada como uma pessoa antissocial. Por exemplo, nós tentamos contactá-la para vir cá ao nosso programa, ninguém tinha o número dessa caloura. Soubemos que até na própria sala de aula ela é posta um bocadinho de parte. A própria colega admitiu que ela é vista pelos outros como um ataque aos caloiros, porque a própria colega perguntou o que é que ela é a mais que eu, porque é que eu sou suja e ela não. Para além disso, ela acrescentou ainda que havia um outro colega que, apesar de não gostar das praxes, de não frequentar, mas por não ter dito eu sou antipraxe, aí socializavam com um miúdo. Mas por ela ter dito eu sou antipraxe porque não tolero estes comportamentos, ela é forçosamente antissocial porque não socializam com ela. Não, menos pelo contrário. Foi como eu referi há bocado, eu tenho imensos amigos antipraxe. As pessoas têm que ter a ideia de que... Isto é um aviso aos praxadores, atenção. Os praxadores têm que ter a noção de quando um aluno decide que está-se antipraxe, tem todo esse direito, isto, apesar que outra ambiguidade, é que isso também está consagrado no Código da Praxe. Quer dizer, o Código da Praxe consagra que os alunos se podem declarar antipraxe. Eu, se me declarar antipraxe, quero lá saber do Código da Praxe, não quero saber de mais nada, sou antipraxe, ponto final. Agora, se um aluno se declarar antipraxe, tem a consciência daquilo que abdica em termos de traje ou em termos de festas académicas. Festas, atenção, ninguém é impedido de entrar nos recintos só por ser antipraxe. Agora, cabe aos praxadores ter o bom senso de explicar a esse aluno e explicar aos colegas que são praxados que não devem rejeitar a colega dentro da sala de aulas ou no aspecto universitário. Ou seja, no que toca a aulas e estudos e mesmo amizades, um antipraxe é um aluno perfeitamente igual aos outros. Simplesmente não usufruir de alguns direitos em termos de praxe académico ou de traje académico que os alunos que foram praxados usufruíram. Portanto, o praxador é que tem que ter a noção de que não pode pôr de parte, e os próprios caloiros não podem pôr de parte essa colega, primeiro porque em sessão social vai muito além da praxe e muito além dos antipraxe, é uma questão humana, não passa por uma pessoa ser antipraxe ou praxador. João Pedro, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Mais uma vez quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Para finalizar, quero deixar alguma mensagem aos nossos caloiros, aos futuros caloiros e aos praxadores e futuros praxadores? Sim, claro. A mensagem foi a mensagem que já tentei transmitir nas conferências que tivemos com eles. É a noção do respeito pela dignidade humana, que é a coisa mais importante dentro da praxe. E principalmente para que as pessoas respeitem um código que ele próprio está feito para evitar excessos e que cumpram com as tradições sem nunca passar a linha da humilhação e que integrem e não afastem os caloiros da academia, que isso é que é importante. Quanto aos caloiros, que se divirtam essencialmente e que façam amigos, que aproveitem, que é o melhor ano da vida deles. Assim foi no meu. As praxes continuarão, contudo, a ser uma problemática de discussão.